a escrita também é uma forma de arte. Vemos vários livros expondo fortes textos e imagens. Com a recente polêmica envolvendo o MAM, você acha que o movimento literário pode ter seu conteúdo questionado? Bom, primeiramente a gente tem tido censura, né, de algumas partes. A gente tem visto alguns questionamentos nas artes que, por uma parte conservadora do nosso país, que vem sendo desnecessário. Algumas exposições que a gente tem sobre arte. Não, eu não vou comentar sobre o caso do museu, porque é um caso à parte, mas eu acredito que a gente pode sofrer censura, sim, da parte conservadora do país, que está tomando cada vez mais poder público e tem tomado cada vez mais opinião de pessoas públicas que influenciam as pessoas menores, as pessoas que influenciam a população em geral, né? O custo de obras literárias influencia o consumo das mesmas? De que forma? Vivendo num país em crise, o preço de alguns livros físicos são muito elevados para a maioria da população. A maioria da população que já não tem interesse na leitura. Eu acredito que se a gente tivesse alguns preços mais atrativos, eu sei que tem toda uma burocracia sobre editor, autor, o autor também precisa receber. Mas é esse o problema. A gente está vivendo um país em crise e a gente está vivendo uma revolução agora da literatura, da tecnologia. A gente tem Kindle, a gente tem PDF, que é pirataria de fácil acesso. O Kindle a gente tem uns preços muito baratos, né? Alguns preços muito mais em conta do que os preços que a gente encontra de livros físicos. Só que as pessoas ainda estão habituadas à leitura física, né? De encostar o livro. E aí ainda arrumam essa desculpa, além de não terem tempo, de ter um dia a dia corrido. As pessoas realmente vão colocar o preço acima do que o livro pode passar. O que falta para que o jovem friburguense tenha o maior interesse pela leitura e por projetos como a FLINF? Conheça a sua cidade, conheça a sua história. Ano passado eu conheci autores friburguenses, eu conheci pessoas que contavam sobre histórias sobre o seu bairro, pessoas que contavam histórias sobre a sua rua. Então, você vai conhecer muito, você vai aprender muito. E é incrível quando você vê que você é parte daquela história. Eu acredito que você se colocar na leitura, você conhecer os projetos, você se sentir parte, se sentir bem-vindo, vai ser uma coisa maravilhosa. Você vai entender o que é estar mergulhado no mundo da leitura. A gente tem um grande problema em Friburgo, porque algumas coisas, alguns eventos, a gente não consegue fazer a divulgação de um jeito estrondoso, a gente não faz as pessoas entenderem de verdade o que é o projeto. Espero que daqui a alguns anos melhore, mas acho que é uma coisa meio de Friburgo, né? Todo mundo que conhece Friburgo sabe que é assim. Como voluntário da FLINF, o que podemos esperar para 2017? Bom, todo bate-papo que a gente vai encontrar na FLINF, toda mesa, a gente vai aprender uma coisa nova. Ano passado eu participei, saí apaixonado por novos autores, conheci autores friburguenses, que inclusive algumas obras eu ainda preciso ler, porque acabou que eu enrolei muito desde o ano passado. É uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava que eu fosse lá, fosse encontrar novas leituras, que eu fosse me apaixonar. Eu não esperava que eu fosse encontrar projetos da minha cidade, projetos externos também, que eu não imaginava que existiam. Então eu acredito que todo dia, toda mesa, todo bate-papo que a gente tiver na FLINF vai ser um aprendizado novo. Vale muito a pena. Ano passado valeu muito a pena. E 2017 vai valer muito mais a pena.